crush. O bonde recheado me deixa zen. Hoje tá sol, eu vou mergulhar. A energia é outra. Olhando de crush, o bonde recheado me deixa zen. Hoje tá sol, eu vou mergulhar. A energia é outra. Hoje acordei bem, do lado ninguém. Vi ela linda regando a planta do grain. Ouvindo um old green sorrindo pra mim. Bom dia pra ti também, amém. Ela prepara o bong, vem pra cama. Acende a chama e fumaça pro ar. Ela deita só pra me acordar. Simplicidade é um camarão ao natural. Paraíso matinal, não há nada igual. Saí de casa fumando uma ponta do canque. Ela passa, olho pra ela e penso: esse bumbum é punk. Fecha o portão, parte o cachorro. Curti o visu no fone Wu-Tang. Essa é a vibe que nós tem. Colhendo de kush, o bong recheado me deixa zen. Hoje tá sol, eu vou mergulhar. A energia é outra. Olhando de kush, o bong recheado me deixa zen. Hoje tá sol, eu vou mergulhar. A energia é outra. Adoro sentir o perfume dessas fêmeas que iludem. E o lema é saúde e erva. Com certeza começando mais um dia de trabalho. Na pureza da batalha sem almeja, deixa a falha na empresa. Que beleza, nossa área, natureza onde a alma se eleva. Eu fugi do rosto, colhi meu cush. Foi de Adia que trouxe da terra. Vivendo normal meu tempo, unindo espiritual a matéria. Sonho com a linda nua, deitada na canga. Na luz de uma lua tão bela, fumaça da ganja no vento da praia, instigando uma noite daquela. Valorizo ela, fonte mais pura do néctar. Que me fez ver além de toda essa guerra infecta. De todo preconceito impregnado à sociedade. Os valores banais que insistem em transformar a luz em covardes. Tentaram mentiras só para nos atrapalhar. Estude, busque, pense, faça a diferença. Mary Jane, o que que tem? Se eu gostei, quem sabe tu gosta também, hein? Colhendo de kush, o bong recheado me deixa zen. Hoje tá sol, eu vou mergulhar. A energia é outra. Colhendo de kush, o bong recheado